gente, não adianta nada tentar cancelar esse garoto. Ele não tem patrocínio nenhum, não vai perder nada. E o povo já odeia ele de qualquer jeito. Não vai mudar nada. Nunca nessa posição, o cara do momento. Tema de cancelamento. Mina ficou puto porque eu zoei os tico tico. Tua chota tem cimento. Ela tu e tu com a expose, a dread. Vem me pagar um boquete. Se você tiltar, eu vou ter que zoar de novo. Quer de boca no meu ovo. Essa vida me conhece, ela mas não rola nada, eu volto pior ainda. Vou me gerar na tua piscina. Ela tá curtindo porque eu zoei o John Cook. Vai chorar no Facebook. Só porque eu falei que os coreanos vão me rar. E mora em casa sem sapato. Se casar de novo, vou rastar o Kit Jong-un. Vai chorar? Nunca nessa porra, sou o cara do momento. Tem mãe de cancelamento. Mira ficou puto que eu zoei os tico tico. Tu é chá de cimento. Ela tu e tu, Lucas, é expose a trash. Me paga um boquete. Se você chutar, eu vou ter que zoar de novo. Quer de boca no meu ovo. Sábado da massa, mina vem do alacrante. Follow.